Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, especialista em generalismo. Aqui é o Tucano e eu tenho opinião para tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, vivos. Aqui é o Sr. Carlos, Rio de Janeiro está uma merda! Aqui é a Leila, eu sou a mistura do mal com atraso e pitada de psicopatia. Pois, aqui é a portuguesa e eu sou a eterna defensora do ketchup na pizza. Eita! Eita, cara! Já começa polêmico. Aqui é o Azaghal, já digo logo que portuguesa não gosta de carne. E o que isso tem a ver com a pizza? Que não gosta de carne. Ela não gosta do gosto da carne. Ah, do gosto da... Sério isso? Não tô sabendo disso. Então, se a comida não tem gosto bom, você bota o quê? Ketchup. E-mails. Não, peraí. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Azaghal, hoje é dia de Nerdcast empreendedor e hoje é bombástico. Cara, o Nerdcast está dando uma notícia em primeira mão. Nosso querido Flávio Augusto acabou de vender uma porcentagem do Orlando City. A porcentagem é pequena, 8% e poucos. Tiro de cachaça. A gente pegou ele no momento que o negócio foi realizado. Ele tinha acabado de bater o dinheiro na conta. Exato. Era ele. Então, a gente... Foi em cima do laço, como chamam por aí. Mas aí o que que significa? O que que tem a ver isso com o Nerdcast empreendedor, etc? Primeiro, a gente tá vendo a história do Flávio Augusto aqui, com o WhatsApp, com o Orlando City, acontecendo desde o primeiro Nerdcast que a gente gravou com ele, 4 anos atrás. E ele tinha acabado de comprar o time naquela época. E é o seguinte, ele tinha um plano desse time valer até $500 milhões em 7 anos, certo? Sim. Ele comprou valendo acho que uns 70 milhões, um negócio assim. E ele falou, quero chegar 7 anos até 500 milhões. Com essa venda que acabou de rolar de 8% do time, o valor da venda acaba de dizer que o valor total do time chegou a $500 milhões em 4 anos. Exato. 4. Então, cara, isso é um marco extraordinário. O Flávio Augusto estava maluco, ele estava mega feliz. E a gente resolveu gravar um Nerdcast sobre esse crescimento desses 4 anos de Orlando City. Um time que era de terceira divisão, esquecidaço, lá em Orlando, que ele comprou, colocou na primeira divisão, construiu um estádio novíssimo pro time e tem uma história de sucesso inacreditável. E você pode falar, pô, mas o cara vai contar a história de centenas de milhões de dólares e a minha realidade é outra. Cara, vale a pena ouvir. Porque os conceitos básicos dessa história se aplicam a qualquer negócio, a qualquer empreendimento, cara. O conceito básico da visão do cara e a ação do cara. Você não precisa estar numa trilha igual a ele, sabe? Isso, ah, essa história só serve pra quem quer ter time de futebol. É uma história incrível, cara. Escuta o Nerdcast maior do que o normal, porque a história foi muito maneira. Vale muito a pena você escutar o Nerdcast Empreendedor de hoje. Já está na sua timeline. E lembrando que ele é trazido a você pelo meusucesso.com, escola de ensino. Site em negócios, onde eles fazem estudos de casos dos maiores empreendedores do Brasil, cara. Estudos fantásticos que servem para você inspirar, entender do mundo de empreendedorismo e aplicar isso nos seus negócios. Cara, muito bom, escuta aí que tá muito foda! E agora temos lançamentos e replays na Nerd Store. Olha aí, presta atenção. Lançamentos, a camisa Cavaleiros, que dizem... fazendo um sucesso incrível. Também temos a Dark King também. Esse mashup incrível de quadrinhos que você pode comprar agora exclusivamente na Nerd Store. Também tem a Normal is Boring, mais uma referência clássica aos quadrinhos que você vê aí no seu aplicativo. Tá vendo aí a estampa no aplicativo do Jovem Nerd. Você pode ver as imagens sempre. Olha aí que irado. Também tem replays, ou seja, voltando depois de grande sucesso, I Hurt Myself. Um grande sucesso da Nerd Store voltando finalmente. Temos também Fury Road voltando às prateleiras. Psycho Skull, Azaghal, a camiseta com o maior número de reposições da história da Nerd Store. Cara, a galera é pirada na Psycho Skull. E também a Spartan Skull, o replay mais rápido de todos, esgotou em pouquíssimo tempo. Mega destaque, cara, todos esses estão de volta junto com os lançamentos. Tem link aí no post, cara. Corre, corre, porque a galera, cara, é maluca. Compra rápido a camiseta. Vai garantir a sua na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 10 minutos e 12 fraldas para se mijar de rir. Azaghal, quero agradecer os nerds que doaram sangue essa semana e salvaram vidas de verdade. Olha aí, Luciano Pachornik, Fábio Cunha, Alan Moreira, Arthur Dornas, Bruna Prado, André Carvalho, Ítalo Reis, Marcel Vitorino, Camila Silva, Aldo Cácavo, Diego Santos, Henrique Liotto e Gabriel Bortoli. Muito obrigado, galera! Temos também o pessoal do Scalpo Solidário. Hoje só duas pessoas que estão ajudando quem precisa. Marília Dutra e Mariana Feitosa. Muito obrigado por doarem cabelos, por vocês que dão sangue. Córneas, medulas e tudo mais. Valeu, galera. Olha só, a arte dos fãs da Zagal. Temos o poder da barba por Thiago de Brito. Botou o Capitão América faquinho e depois o Capitão América de barba. Cara, você já viu Kratos? Sim. O Kratos tinha lá aquele cavanhaque. É um cara respeitoso. Mas botar... Respeitoso. É, respeitado. Porque ele matou. É, respeitoso não digo. Tipo assim, ele... Respeitava as outras pessoas. Ah, verdade. Tô fazendo mau uso da língua portuguesa. Era um cara respeitável. Matador de deuses. Mas de repente ele volta com uma bela barba. Muda. Olha tudo. A diferença. Muda, cara. Muda. Você tudo. Fala assim, agora sim. E olha só, temos um Ozobi irado pelo Paulo Ricardo de Oliveira Perrone, que é o mashup com aquela capa clássica do Wolverine, que ele tá, né, fazendo um dedo assim e tal. Muito maneiro. Muito irado, muito irado. Muito bom. E agora, Zagal, nós vamos realmente ler os e-mails. Acabou essa pataquada aí. Esse reinozinho de... Sainsbourne. De Léo e Mal aqui. Chega. Corta as asinhas. É, antes que queira voar sozinho. Tem que cortar as asinhas. Estamos de volta. Daniel Linker, 30 anos, último ano de sistema de informações. Olha aí, TCCzinho chegando. Rio Branco, Acre! Existe. Olá, Nets. Esse é o meu primeiro e-mail. Curti muito o Nerdcast 612 sobre criptomoedas e blockchain, mas curti mesmo a ideia do possível surgimento da Nerdcoin. Tá bem. E ele botou aqui que a sigla seria NCN. Porém, vocês precisam rever táticas de proliferação e aceitação da moeda, tendo em vista que praticamente todos os dias surgem novas altcoins, novas criptomoedas. A ideia de começar a circular essa moeda na Nerdstore é muito boa, mas isso poderia melhorar com promoções tipo, se comprar a Nerdcoin, ganha X% de desconto. Esse produto só poderá ser comprado com a NCN, a Nerdcoin. Mas o ideal mesmo seria fazer uma parceria com outras lojas nerd para que também aceitasse essa criptomoeda e até fazer ela virar referência no meio nerd, e o Nerd Power tem força suficiente para alavancar essa ideia. Eu mesmo sou um dos que apoiam essa ideia e, pelo visto, compraria Nerdcoins. Ah, não, cara. Esse negócio de Bitcoin ainda vai dar muito pano pra manga. A gente realmente tá muito ocupado pra se preocupar com essa merda agora, cara. Mas acabamos de lembrar aos nerds que eles podem e devem baixar o aplicativo do Jovem Nerd. Que não custa coin nenhum. Exato, exato. Para iOS e para Android. Lembrando, quem tem o aplicativo do Jovem Nerd, escuta o Nerdcast antes de todo mundo. Sai normalmente na madruga de quinta pra sexta. Você já pode ouvir. E também pode ver imagens. Quando a gente fala alguma coisa que tem alguma referência de imagem, às vezes é muito legal, informativo. Ela aparece com esse sonzinho, ó. Ela aparece só pra quem tem o aplicativo do Jovem Nerd. Além disso, lá tá centralizado todos os nossos conteúdos de vídeos. Tem o Nerdologia, tem Nerdplay, tem Nerd Office, tem Senhor K, tem tudo, cara, né? Cast Stories, tá tudo lá. Temos as notícias diárias do Nerd Bunker, Azaghal. Lembrando, cara, tá tudo lá. Colunas, reviews de filmes, de jogos, notícias, os trailers. Cara, se você gosta de saber quando o trailer saiu, cara, você pode ativar o push notification do seu aplicativo que você vai receber na hora. Saiu o trailer novo de Avengers e tal, você vê na hora no aplicativo do Jovem Nerd. E vamos lembrar que você pode assinar o canal do YouTube do Nerd Bunker também, Azaghal. Tá saindo muita coisa lá, muita entrevista. Teve recentemente a nossa react do trailer Red Band de Deadpool 2. Foi muito maneiro, a gente fez lá com o Pedro Duarte, diretamente do Nerd Bunker. Então tá tendo muito conteúdo exclusivo que não tem no canal do Jovem Nerd, tem só no canal do Nerd Bunker. Assina, cara, que tá muito maneiro. A galera faz um trabalho irado, muito bem feito, e você certamente não vai perder nada em ter mais conteúdo nerd na sua vida, certo? É isso, tá dado o recado. Léo, chega, né? Mal, acabou. Fui. Estrogonofe é uma coisa escrota. Não, é legal. Quem inventou a merda do estrogonofe? Não, o estrogonofe é... E se você fizer como os russos inventaram, que é só usando mostarda ao invés de usar ketchup, molho de tomate, ele fica maravilhoso. É isso aí, estrogonofe brasileiro leva ketchup. Olha aí. Estrogonofe brasileiro é creme de leite e ketchup, é uma merda. Tu não gosta? O russo é creme azedo, sour cream, com creme de leite e mostarda e aneto. Por isso que ele fica bom. Fica bom pra caralho. Tem, e vodka. Com ketchup. Meu amigo, na Rússia, com a quantidade de vodka que você já chega no restaurante, qualquer coisa é boa. Pois eu acho também. É. Mentira, que eles são vingativos. Nunca critiquei. Mas, gente, geralmente a carne do estrogonofe é dura. Geralmente é não, uma mas bosta. Peraí, qual a carne que tá comprando pra fazer estrogonofe? Ah, geralmente é o resto, né? O que sobrou. O resto? É. Você chega no açougue e fala assim, o que você tem de resto aí? Vê essas sobras aí, esses negocinhos aí que tu tirou. Já para, esses nervo e gordura. Vou fazer um estrogonofe de domingo pra minha família, amo todo mundo, me dá o resto. Deve ser, gente, porque geralmente é um cocô. É muito difícil o estrogonofe ser bom, muito difícil. Mas, gente, estrogonofe é feito com filé mignon, gente. Olha só. Depende de onde você tá. Tá gravando já, isso? Já, é isso, é isso. O programa isso, é isso. Programa. Isso é, programa é essa loucura aí, gente. Cara, é isso aí, não vai melhorar cara muito, tá não. Tá acostumado a estudar pra fazer Nerdcast? O cara é professor, né, cara? O cara é professor. Não, mas olha só, vamos lá. Vamos no estrogonofe. Estrogonofe deve ter a batata palha em cima ou não? Tem que ter, né? Pra disfarçar o gosto merda. Cara, eu tô ficando preocupado aonde a portuguesa tá comendo estrogonofe, velho. Aqui em casa. Na minha casa, na minha casa, é uma merda. Não é possível isso. Quem faz? Quem faz estrogonofe? A menina que trabalhava, eu falei pra ela, não faça estrogonofe. É uma merda. Mas o nhoque dela é ótimo. O nome é a menina. É a Lúcia. Fala pra ela, dá uma olhada num canal, chama A Maravilhosa Cozinha de Jack. Você ensinou a fazer estrogonofe? É, ué, é mesmo. Vamos lá, vamos fazer estrogonofe do Tucano. É isso aí, cara. Ah, Moscou Style. Mas tem que saber qual é a carne. Mas você bota vodka e filé mignon, tudo fica bom, pô. Isso é verdade. Ela não bota nem champignon, cara, que tem que ter. Ah, tem? Então, é, champignon. Então, existem dois tipos de estrogonofe. Só que no Brasil, o estrogonofe virou uma comida... Como falar aí se ofender? Popular. Porque você usa uma lata e um bife e você faz comida pra 100 pessoas. É isso, você faz uma panelaça de arroz, faz aquela água creme, que é o estrogonofe em si, né? Com umas tiras de carne. Isso. Muitas tiras de gordura. Um champignonzinho. Champignon. Aonde? Não? Esse popular, não. Ah, no popular, não. Mas e aí, tu soca a batata palha. Ah, exato. Que a batata palha dá um croque. Tem um sódio pra realçar os sabores na boca. Eu não gosto de estrogonofe. Ah, olha só, não, parece comida de mutirão pra mim. Vocês nunca comeram estrogonofe, esse é o problema. Você vai, a comida de ação global. Cara, né, ó, casa de festa infantil é sempre almoço. Lembro quando eu levava, né, meus filhos quando eram crianças, eu levava nessas festinhas em casa de festa infantil. Almoço em casa de festa infantil era sempre estrogonofe. Porque, claro, assim, você chega e fala assim, quantas pessoas? O buffet é pra quantas pessoas? 10. O cara usa... O ingrediente X. Se forem 100 pessoas, é o mesmo ingrediente com água. Vocês nunca comeram estrogonofe bom, não é possível. É, cara, tem um padrão aí, né? Pô, no restaurante Hilo, no buffet infantil. É um lugar merda. Pô, o cara pode jogar e falar assim, eu vou fazer medalhão ou molho madeira. Vai ser uma merda. Vai ser uma merda. É medalhão de lagarto. Mas você vai no restaurante você vai sair madeira no restaurante, e você fala, velho, eu quero estrogonofe. Quero aquela, o prato mais merda do cardápio. Vai lá no Dom. Vai no Dom e pede o estrogonofe. Estrogonofe no Dom. Faz um teste. Vai no Dom e pede um estrogonofe e vê se é ruim. Não, tu vai no Dom e come formiga dourada, velho. Banhada a ouro. Eu iria. Eu prefiro o estrogonofe do buffet infantil do que formiga banhada a ouro, velho. Eu tô aguardando o rei estrogonofe. Então, opa, vai ter aí na Copa, né? Aí. Hambúrguer russo de estrogonofe. Aí sim. Tem que chamar de Kizar. Sim, Kizar e Ivan o Terrível. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Estrogonofe de frango é válido? Tipo, é gostoso, mas não é estrogonofe, né, velho? Então deixa eu contar uma história verídica horrorosa. Aí, minha esposa morava na Barra, com a minha cunhada, moravam lá no apartamento e tal. A sua sogra, não é? Não, não, minha sogra não coabitava a mesma unidade. Tinha uma menina que ia lá, né, limpar a casa, fazer comida e tal. Eventualmente tinha, sei lá, carne, tinha frango, tinha não sei o que na geladeira e tal. Aí quando sobrava uns restinhos... Aí, não, pior. Aí sobrou um belo dia, sobraram 3 feitinhos de frango já fritos. Minha sogra comprou carne e falou pra ela, fulana, faz o seguinte, vê com as meninas, mas eu acho que, poxa, pra amanhã seria bom fazer um estrogonofe com essa carne que tá aí na geladeira. Beleza. Com essa sobra, é isso aí. Então, cara, ela comprou naquele dia. Com essa sobra de peito ressecado do dia anterior. Não, você não entendeu, é muito pior do que isso. Ela comprou bife. Ah, era ela bife. Comprou bife pra fazer, ela comprou carne de boi, de vaca, sei lá, pra fazer o estrogonofe. E misturou com frango. Aí, no outro dia, chega minha cunhada, abre a geladeira e fala, ué, cadê o peito de frango que eu guardei aqui ontem pra comer hoje? Virou estrogonofe. Vira a menina e fala, ué, tá no estrogonofe. Estrogonofe misto. Exatamente. Ai, que merda. A mulher fez estrogonofe misto, malandro. Napolitano. A mulher pegou bife, picotou, cozinhou, falou, pô, mas tem aquela carne ali no franguinho. Picotou e pá, estrogonofe misto. Mas isso, senhor K, tá no, é assim que o estrogonofe tá no imaginário popular. Mas peraí, tinha batata ninguém palha? Compra. Tinha que ter batata palha, claro, pra disfarçar. Todo mundo tem batata palha em casa. Tem ketchup, tem creme de leite e tem a batata palha, tá feito de estrogonofe. É isso. O que vem de topping é um topping, é igual yogurt berry. Isso seria se fosse de queijo e queijo. Queijo tá correto. Presunto e queijo. Caraca, eu sou rainha de falar queijo e prejo. Eu sou rainha. Eu pensei que era o único. Todo mundo fala isso? Eu falo. E rolha de poço, eu falo polha de rosto. Mas o estrogonofe, ele tá... É isso que o povo... Quando você pensa em estrogonofe, você pensa sobra de comida no molho. É isso. Sobra de comida, comida pode para ter, as massas. Pode ter pão. O estrogonofe é o nugget líquido. Que é nojo. Eu tô chateado aqui das pessoas que se dizem gourmet, que são apreciadoras de comida, esculachando o estrogonofe. Eu gosto. Eu curto. Tem que esculachar o mau cozinheiro. Porque não tem prato ruim se o cara fizer bem feito. Eu não acho que o estrogonofe é escroto. Eu acho que ele é um plano de carreira de quem ainda não é gourmet, mas quer ter um momento de indulgência, gente. O que eu quero saber do Fernando Russo é o seguinte. Última refeição. Tá no Corredor da Morte, Green Mile. Não vai tu ser vai pedir estrogonofe? Então, cara, mas em momento algum eu falei que estrogonofe é o melhor, é a melhor refeição do mundo. Mas tu tá defendendo demais. O jeito que vocês estão falando tá pior do que se fosse aquele cuscuz que o Jovem Nerd adora. Cuscuz é uma merda. Tu mora no Brasil? Porque no Brasil, tirando o estrogonofe que você fez, pesquisou e usou tomate, se você fala pra qualquer brasileiro que usou tomate no estrogonofe, é uma loucura. O nego não entende. Aqui é só ketchup. Não, mas não tem tomate. Não tem tomate no estrogonofe. Tem ketchup. Massa de tomate e olha mostarda. Lá, pô. Não, é mostarda. Tá errado. O ketchup é a base de qualquer alimentação. O ketchup, ele nasceu pra cobrir pizza, gente. Não! É pra isso, essa obrigada. É a função dele. Mas essa é a função dele. Não, peraí. Quando você come uma pizza boa, você bota ketchup? Sim. Então. Então você pode comer qualquer não coisa. Não bota, porque o restaurante te cospe na cara. Gente, se olha você só, pedir. É bem simples. Qualquer coisa com ketchup tem gosto de ketchup. Isso é uma palhaçada, gente. Não. Você pode comer isopor. Olha só, eu cresci na cultura de que o ketchup era pra colocar... Só existia ketchup pra isso, pra colocar em cima da pizza. Mas no Rio de Janeiro não tem pizza. Ou pro cachorro quente. Mas você comia pizza da Guanabara? Aí foda-se, você pode botar ketchup, não vai fazer diferença nenhuma. Não, não era nem Guanabara, era aquela pizza gordurosa, como é que era o nome? Mr. Pizza. Mr. Pizza, a caixa, você olhava e falava, não nossa, existe caixa mais, de não existe mais. Não, é a gordura. Peraí. Não, primeiro não vamos citar o nome do senhor pizza em vão, que existe sim. Existe ainda? O senhor pizza existe, talvez eu seja a única pessoa que continue consumindo, mas existe sim. O senhor pizza. Senhor Pizza, porra! Grande amigo! Mas não fala o nome. Aquela gordura lá. Não, porque eles não estão pagando, né? Estão pagando. Mr. Pizza tá pagando pra estar nesse episódio? Não. Pelo que a gente tá falando, ele não pagaria. Né, a caixa chegava, parecia que era um acrílico. É, a caixa de acrílico. Olha, que legal, dá pra ver a pizza aí dentro. Dava pra ver. Aquela gordura laranja. É. Você dobra a pizza pra comer na mão? Escorre aquele caldinho. Desce aquele rio. Chega a gordura, derrete, como diz a lei. Chega a gordura, derrete. pra começar, era não porque ainda é laranja. Segundo, porque vocês não sabem comer as iguarias do Sr. Pizza. Eu vou explicar. Então. Pega uma fatia, tira ela com cuidado da caixa, tá? Põe num prato que você sabe que não vai servir pra mais nada depois dessa noite. Enrola tal qual fosse um canudo gigante de massa e gordura e come. Por quê? Porque você consegue segurar a parte ainda teoricamente seca da pizza e morder enquanto o óleo escorre pro prato. É um canelone. Mas vem cá, sem ketchup? Não, olha só, eu peço pizza de calabresa, na verdade pepperoni com aplicação de catupiry que viemos e convemos, nós sabemos aqui que é maisena. Maisena e ketchup realmente me dariam embrulhado no estômago, porque essa pizza ela chega no limite aceitável pelo corpo humano do que você consegue digerir. É o limite da diarreia, né? Exatamente. Qualquer movimento errado depois daquilo, amigo, que se caga. Entendeu? Não, esse é o tipo de comida que você não pode comer antes de pegar um voo internacional. Não pode. Tem que comer. Eu queria o direito de réplica. Porque, primeiro de tudo, você falou aqui, jogar ketchup na pizza boa. Primeiro de tudo, não existe pizza boa e pizza ruim. Existe pizza. Ela é o misto que virou, jogou um orégano, virou bauru, deu uma amassada, virou pizza. É apenas isso. O ketchup sempre será a grande estrela da pizza. Eu também acho. Estados Unidos trouxeram a pizza no ketchup e eles não estão onde estão à toa. Não é a Itália que manda no mundo. Não, mas pasme você. A última vez que eu fui nos Estados Unidos fui comer pizza lá, não tinha ketchup, que era uma desonra. Agora virou essa moda, essa merda. Desonra. Eu não tô na porra da Itália. Na Itália eu não vou pedir ketchup. Por isso elegeu o Trump. Tá errado. Por isso. Tá tudo errado mesmo. É por isso. Você vai no Pizza Hut. Pizza Hut, desde que o mundo é mundo, não tem ketchup pra você botar na pizza. Opa, tem sim. Não, senhora. Desde que o mundo é mundo, não tem ketchup no Pizza Hut. Tem sim. Talvez agora que eles possam ter dobrado o joelho para as tendências mundiais, eles tenham ketchup. Eu sou do Ceará e eu aprendi a comer pizza na Pizza Hut, porque antes de vir qualquer pizzaria lá, porque a gente não tem colônia italiana, tem colônia de alfazema, mas colônia de outro país... de qualquer pizzaria pra lá, a gente ia Pizza Hut. E a gente aprendeu a comer com ketchup por causa da Pizza Hut nos anos 90. Total e completamente regional. Não tinha Pizza Hut com ketchup no Rio de Janeiro. Mas o que é mais próximo dos Estados Unidos? O Ceará ou o Rio de Janeiro? Pegou primeiro lá, meu filho. Portuguesa, me fala um negócio. Veronese, você bota ketchup? Veronese? Pizza da Veronese. Eu nunca comi pizza na Veronese. Ai, meu Deus do céu. É por isso! Ai, cara, a Veronese é overrated, gente. Não! Caralho! Você nunca comeu pizza na Veronese e tá falando o quê? Não, gente, a Veronese, o Dave sempre falando essa merda de Veronese pra cá, Veronese pra lá. Maravilhoso! Aí eu chego lá, ele falando, porque o torcidinho de presunto. Eu chego lá, torcidinho de presunto parece uma ração de cachorro. Eu tava imaginando um salgado, um folhado, alguma coisa. Não. Mas ele é folhado. Podemos falar da pizza da Veronese? Não. É uma ração. A pizza da Veronese é excelente. Eu nunca comi. A única pizza do Rio de Janeiro. Apesar de ser uma mini pizza. Acabei de chegar de lá hoje, quem sabe onde sou. Minha mãe morou do lado da Veronese, eu nunca comi pizza ali. A lasanha da Veronese também é boa. A parada é, quando você usa molho assim, tipo, um molho que domina a comida, é porque a comida não é boa. Ou você não gosta do gosto da comida. Porque quando você bota uma então gota não come na França, que toda carne leva molho. Mas é porque... Saia da França agora! Mas eu não curto essas carnes com molho que você não sente o gosto da carne, eu não curto. Mas eu não entendi também. Peraí, rapidão. Você tá falando que o molho, quando sobressai o molho, é porque a comida não é boa. Então você tá levando em consideração que molho não é comida. Não, amiguinho. Então você não pode comer nenhum macarrão ao sugo. Mas ao sugo é macarrão com a bolonhesa, sei lá. Não pode. Não, assim, eu não tô falando que todo molho sobressai. O ketchup em questão. Não, você tá comendo teu negócio é com ketchup. Se você pega um ketchup e bota numa pizza, você mata o gosto da pizza. Você só sente o gosto de ketchup. Porque você não passa uma linha de ketchup. Você passa o ketchup e espalha ele na superfície inteira da pizza, não é? Aí eu sou obrigado a concordar com o palestrinho. É um cobertor. É uma cobertura adocicada. Você, a gente foi outro dia aqui numa pizzaria, primeira pizzaria boa de Curitiba. Vamos. Moda de Nápoles. Vou até fazer a propaganda aqui. Olha, tô aí. Pagando, vou fazer. É pizza individual. Você botou ketchup? Não. Precisava? Não. Se tivesse, eu colocaria. Porque não tinha. Se tivesse, eu colocaria. Mas aí você não pode pedir nesses restaurantes que o nego fica tipo, ai, não, não, mas você comeu a pizza, você falou, você sentiu falta do ketchup? Falou, porra. A pizza era maravilhosa. Aí. Sentiu mas falta? Se sentiu tivesse falta. Ketchup, sentiu eu colocaria. Falta? Você sentiu falta? Puta, faltou ketchup nessa pizza. Fala a verdade. Eu não senti, a pizza tava boa. Viu? É. Ah, rest my case. Se tivesse, eu colocaria. Eu sou defensora do ketchup. Eu gosto de ketchup. Na batata frita, amo. Então, por que você não come em casa com ketchup? Chuchu com ketchup, que é um gosto asqueroso. Não, não, batata isso você pode frita. Botar. Não, é junk food. Estamos falando. Não, você, chuchu, repolho, essas merdas, você devia botar ketchup. Que gosto disso é asqueroso. Aí você pode botar. Eu gosto de chuchu repolho. Peraí. Eu dei uma vomitada aqui na boca. Chuchu com ketchup foi foda, hein? Você vai sentir só o gosto de ketchup. É, chuchu é bom com camarão, saída. Gente. Chuchu com camarão, chuchu com molho branco. Chuchu é bom no mato. O chuchu é uma alternativa de água no futuro apocalíptico. É, exatamente. Quando você quer comer água, você come chuchu. Eu gosto de chuchu. Temperadinho é não, bom. Não. Todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Eu tenho uma teoria que eu queria deixar aqui pra esse Brasil, essa plateia maravilhosa que é a cara do Brasil que tá assistindo. Tudo o que é a minha regra, tá? Da ABNT, Associação Brasileira de Normas e Tretas. É, massa salgada leva ketchup. Massa seca salgada leva ketchup. Exemplo, coxinha, pizza, empada. Combina. Combina. Coxinha. Massa salgada. Peraí. Empada é foda. Eu nunca coloquei, mas é, tá aí uma experiência. Já coloquei e funciona mesmo. Massa, isso aí é que eu falei, os exemplos foi massa, salgada e seca, leva ketchup. Massa salgada e molhada, tipo macarrão e lasanha, não leva ketchup. Não pode, não. Tá bom, pode. Por um segundo, correto? Se você fosse falar, leva mostarda, ia ser também, né? É. Explodir a cabeça, porque depois de massa. Empada com ketchup, tudo é possível. Eu só gosto de botar ketchup no cachorro quente. É, cachorro quente. Cachorro quente é lei. Agora, massa doce seca, tipo churros e pastel de Belém, obviamente não leva ketchup. É simples a regra da vida. Eu não voto ketchup em coxinha. Olha só. É muito menos empada. Posso fazer propaganda do melhor ketchup? É, claro. É um programa... De... Gente, vamos parar de dar no centro. O Lierson falou do Underdog no último programa que a gente gravou junto. Ah, o Underdog, o que expulsa quem pede carne bem passada e tal, não sei o que. Queria muito levar minha sogra lá. Lá... Ia ser um show. A minha mãe fala. Fazer a câmera escondida. A minha mãe, ela não sabe falar a palavra. É a frase, eu não gosto. Não. Não, ela não sabe. Ela fala, eu não suporto. Eu não suporto. Ou ela gosta, ou ela não suporta. Exato. Ou eu como essa merda até morrer, ou eu quero ver ele pegando fogo no mármore do inferno. Exato. Ela fala, eu não gosto disso, não. Ela não fala assim, ela não gosta. Não, não, eu não suporto. Não me traz bife sangrando que eu não suporto. Isto é uma merda. Ah, mas eu queria ver ela lá no Underdog. Ela odeia, ela pede bife, cara, ela destrói a carne, ela destrói. Aí, olha só, vou te dizer, eu acho que ketchup combina com a batata frita, coisa bem americana e tal, não sei o quê. Batata frita combina. Combina então, demais. O ketchup do Underdog é a receita deles e você pode comprar, eles vendem. Caralho, é mas muito... é um jabá mesmo que você tá fazendo. É muito, eu falei, é muito bom, eu compraria vários tá aqui, certo. Não tá podendo, mas ketchup é excelente, super, não ele tá é mais docinho. Você não pode comer ketchup? Hein? Não pode comer ketchup? Não, é porque eu queria trazer na mala, mas eu ia viajar pra outro lugar, mas eu falei, não vou levar. Mas não seja por isso, meu filho. Isso não é jabá, é prospecção. Eu tô entendendo o tom da mensagem. É mais docinho que o normal. É, olha, a receita do caralho, o ketchup do Underdog, peçam lá. Eu não sou fã de ketchup exatamente porque ele é doce, eu prefiro mostarda. Não, tudo bem. Ah, é mas válido. É gostoso a adocicada do ketchup, essa é a graça. Quando você falou agora, ele é docinho, eu me veio isso à ele cabeça. Ele é mais docinho, é, ele é mais docinho. Tão fã de ketchup. ketchup, exatamente. Agora eu descobri o porquê, porque ele é doce. Eu nunca tinha percebido isso. Então, a mistura doce com salgado é muito legal. Mas batata frita com sundae é asqueroso. Hã? Batata frita com sundae. Aí você pirou já. Mas tem uma galera que defende isso. Aí você já foi pro lado. Tem uma galera que defende isso. Eu já fiz isso, é ok. Ah, não, as pessoas são doentes. Não, olha só, donuts com bacon que eu comi lá em Austin foi espetacular. O Jovem Nerd pushing the limits. Tomou a Coca-Cola junto com esse donut com bacon? Não, só donuts. Era o donut com alguns bacon em cima. Pushing the limits. Alguém vai vencer essa variável? Não começa. Alguém tá destacou aí na frente, hein? Cavalinho com a cabeça pra frente. Donut de bacon e mergulhar batata frita no sundae, fudeu. Eu não consigo ver um corpo saudável aí. Mas é uma vez ou outra. Toma uma Coca-Cola com bastante gás junto, que aí sim a porra vai... Pra explodir essa merda desse estômago logo. Caralho. Uma vez ou outra. Mas de vez em quando, porra. Me dá uma Coca-Cola aí. Não. Coca-Cola não tô tomando, não. Tem uma hamburgueria que chama Big Kahuna Burger. Já vai frio hoje. Hoje é favor. Hoje tá liberado. Então pode fazer o pagamento de brinquedo. É temática de Pulp Fiction, né? Eles têm um milkshake de bacon. Nossa, que é sensacional, Deus, cara. É muito bom. Ai, gente, é bom. Eu não sensacional. Consigo. É mistura eu falei do doce com salgado. Não. A etimologia da palavra sensacional. Doce com salgado, eu tava falando de coisas simples, de ketchup, sabe? Não tava falando de pegar um milkshake e tacar bacon dentro. Portuguesa. Não. Abre a sua mente. Não seja assim, tão quadrada. O César lá do Nerd Bunker vai urrar agora. Por quê? Porque ele gosta de fazer milkshake com bacon e nem o recrimina ele. Não. Cara, mas é sério, lógico. Quando você Tem que recriminar mesmo. Olha, que a gente considera, seu cara, não faz isso. Ele te citava no colégio. Mas ele pode me citar e então continue me citando. Milkshake continue com bacon. Continue me citando? Me citando, seu doente. Isso, cara, que doente. Deixa você, que além de ser maluco, é surdo. Continue me citando. Milkshake de bacon é errado. Não interessa o ângulo que você veja, é errado. Tá errado. É engraçado a pessoa que errado. Fala que a pizza do Veronese é overrated e nunca comeu. O outro nunca provou um milkshake de bacon. Errado, é errado. Mas calma aí, gente. Olha só, tem umas coisas que a gente não precisa... Que a Veronese é overrated. Tem coisas que a gente não precisa viver pra saber que é ruim. Eu não quero tomar uma picada de cobra pra saber que é uma merda. Eu já sei que não, é. Não, olha, é quebrar preconceito, gente. Ah, então vai tomar mijo. Vai tomar mijo. Não. Ah, é a urinoterapia. Ah, mas você tá falando um negócio tóxico. Não é tóxico, sai de você. Você acha que o Lioto Machida, quando bebe mijo, ele já... Que aroma, que delícia. Não, quem bebe mijo é por questões... É doente. Concordo, mas é por questões de benefícios. Psicologia. Às vezes a pessoa precisa num mijo, não sei. Beber mijo é um nível acima de tudo aqui. É muita loucura. Ketchup na pizza, ok. Beber mijo, não. Não, gente, eu até aceito o bacon do milkshake no lado do mijo. Vai. É questão de perspectiva. Vamos entrar num acordo, milkshake de mijo, pronto. Caralho. Que nojo. Com batata frita. E ketchup. Aí o ketchup tira o gosto mesmo. Aí você pode encher de ketchup. A gente já sabe a merda de ketchup. Eu já tomei o milkshake de bacon e eu tenho uma opinião sobre ele. Diga. Ai, que lindos, todos ensaiados. É uma bosta, ele é crocante. Na verdade, era um milkshake de leite Ninho com bacon. Nossa senhora. Só melhor. Eu acho interessante a ideia. Eu achei interessante a crocância, mas ao mesmo tempo é um bacon em cima de um leite Ninho, né? É, uma grávida teve a ideia, como diz um amigo meu. É. Eu achei ela interessante. Ela teve milkshake de Vick Vaporub. Daqui a pouquinho, porque grávida tem essas loucuras, né? Come terra. Caraca, eu comprei um remédio nos Estados Unidos pra desentupir nariz da Vick Vaporub. Caraca, é uma loucura. Olha o jabá. Hoje é jabá free. Você cheira o negócio, você tem barato. Que isso? Você cheira Vick Vaporub até o cérebro, mano. Mas é pra isso? Então, eu acho que eu espero que sim, que senão eu tô na merda. Continuar o nosso tema de especialista de porra nenhuma. O Tucano tinha levantado uma questão muito interessante. Exato. Na pré-pauta desse programa. Acreditem, teve. Ouve. Lá vem. Que era a questão de um médico, da pontuação do médico nas provas que ele faz na faculdade. Nossa. Interessante. Eu usei o médico como um exemplo, mas tem universidades que a média é 5. Uhum. Outros que a média é 6. Acho que a maioria é 7. Mas aí o cara se forma, por exemplo, com média 5. É. O cara só sabe metade da matéria, certo? Certo. Ah, mas eu acho que média 5 não é pra medicina, biologia, coisas que podem matar alguém. Mas qual é a média? Qual é a média da faculdade de medicina? Eu acho que deve ser 7, né? Mas 7? Você vai no médico que sabe 70%? Na verdade, os médicos não sabem porra nenhuma. Aí sim! Então a parada que é o seguinte, ó. O cara... A média às vezes é 7. A média é 7. Mas se o cara vai pra exame, aí ele só precisa tirar 5. Gente, a maioria dos médicos não sabe porra nenhuma. Você chega no médico, é tudo virose. Ah, isso é uma virose. Quem sabe é a gente, que a gente é especialista, né? Quem sabe é o Google. O médico se irrita com o médico se irrita com o Google e ele manda a gente fazer exame. Aí o exame dá o resultado do Google. Não, isso é uma loucura, cara. Eu sou total e completamente contra o Google como medicina alternativa. Eu não tô falando que todos os médicos são ruins. O meu médico é muito bom, desculpa. Exatamente. Dr. Marlon também. Também. Mas eu tô falando que tem muito médico que não sabe porra nenhuma, que você chega nele é tudo virose. A portuguesa tava lá com pedra na vesícula, os caras estavam tratando como se fosse gases. Falou que era gás. Falei, meu amigo... Ela chegava, o cara falava, aperta aquela pedra. Era isso, basicamente. Aperta que pedra. Não, eles me davam a merda do Luffy. Lufthal. E aí, tipo, dava Lufthal pra dissolver os gases que não existiam e eu tava urrando de dor. Eu falei, meu amigo, eu já tive gases. Eu sei como é que é a dor de peido preso. Meu amigo, eu peido comumente. Eu sei como é com a dor do peido preso. E sei... Exatamente. E isso não é peido preso. Tem um alien aqui dentro. Já dizia Antônio Fagundes em Os Sete Gatinhos. Médicos filhas da puta tratando câncer a leitinho. É, mas tem muito médico merda. Esses de plantão de hospital são esses que falam que você, esses são hospital, só gases. É foda. Você vai pro hospital com plantão de noite, amigo. É melhor ir no curandeiro, sério. Melhor. Você pega menos fila e se estressa menos. Cara, eu tenho uma opinião sobre a nota do médico. Porque assim, se a média é 7, vamos pensar aqui no o corpo humano como um infográfico. Se a média é 7, ele tem o direito de amputar uma perna por engano. Porque a perna é 25%. 25%. Exato. Dependendo de que altura ele amputar, né? Exatamente. Se a média é 5, ele já pode cometer mais erros. Pois não é só médico, não. Engenheiro, por exemplo. O cara pode ser errar pessoalmente. Engenheiro que sabe 70%, amigo, alguma coisa vai falhar no teu prédio. E tudo bem. O engenheiro que tira 9 é aquela parede que foi meio fora de quadro. Né? Os engenheiros que tiram 7 foram para Santos. Esses foram que tiraram 5. Não, os que tiraram 5, a água do chuveiro não tem caída pro ralo. É. Esse é foda, isso, né? Isso é uma parada que me irrita muito. Isso é uma parada que não faz sentido, né? Filha da puta construiu um prédio, meu irmão. Não dava pra fazer esse pedacinho aqui, essa merdinha de 1x1,5, 1x2. Não podia fazer isso com o caimento de um dedo, caralho. Não, aí tu chega no box, tem rodo, falou, fodeu. Isso. Tem que tomar banho e passa o rodo depois. Você tá morando num prédio de engenheiro 7. Isso não é culpa do engenheiro, cara. Isso é culpa do cidadão que passou ali, que fez o chão. Ah, não. O engenheiro é responsável da obra. Ele tem que pegar um balde d'água e jogar no chuveiro. Não, olha só, fui tomar banho outro dia no, na sala desses lounges. Na sala? Nesses lounges de aeroporto. Ah, porra, que susto. Bom. Pensei, eu já imaginei a Agatha de mangueira na sala. Não tem caimento aqui, Agatha. Não, os tacos estornando todos. Antes da viagem internacional, a gente foi lá no lounge tomar banho. Aí, o banheiro não tinha... Ai, não quer falar sala VIP, né? Não, peraí. O banheiro da não. Sala do aeroporto. Da sala lounge. Da sala babaca. Da sala babaca. Da sauna lounge. O banheiro da sauna lounge, Leblon. Caraca, que história é essa? Que eu não considero que é porque eu não quero chamar aquela merda de sala VIP, porque não é. Ok, você foi no puteiro e tomou banho lá. Isso não, é não, aí, beleza. Porra, puteiro no aeroporto? Aí eu cheguei assim, oi, tudo bem? Tomar banho aqui. Tinha um puteiro no Rio de Janeiro que chamava puteiro aeroporto, lembra? Não. É, inclusive chama aeroporto. Existe ainda, caralho. As pessoas podem estar perguntando por que o cara tá tomando banho no aeroporto. É porque era uma conexão. Então eu estava há muito tempo já sem. Porque é um puteiro banho do Rio de Janeiro. Aí, olha só. Puteiro no Rio. Olha só, puteiro dentro de um aeroporto é o grau máximo de civilidade ou escrotidão. Não, imagina o preço de um puteiro no aeroporto, amigo. Seu misto quente é R$10. Mas também, mas olha só, mas eu acho que dependendo da situação da pessoa que poderia frequentar tal local, seria relativamente fácil para que ele fosse cooptado, né? Porque imagina, chega a pessoa e fala assim: oi, tudo bem com o senhor? Tudo bom? Oh, tudo bem, tudo bom. O senhor tá de terno, gravata? O senhor tá em conexão? Tô em conexão. Não, eu sou piloto. É, sou piloto, é. Quanto tempo para sua conexão? Ah, eu vou ficar aqui 4 horas. Eu vou ficar 4 horas sentado nessa cadeirinha merda. Sem um carinho? O senhor não quer tomar um banho? O senhor não quer ouvir mentiras? Mentiras honestas? O senhor não quer entrar no avião de cabelo molhado cheirando a eucalipto? Porra! Quanto é que custou essa passagem que o senhor tá? Essa passagem que eu tô agora? Te garanto que vai dormir o voo todo, né? Vai chegar relaxadinho. Não vai nem sentir animal. Vai nem sentir que viajou de animal. É, vai sentar naquela cadeirinha da econômica com um sorriso de orelha a orelha, porra. Vai fazer 14 horas, vai fazer Rio, Frankfurt, passando pela Malásia, feliz, pô. Quanto é que o senhor pagou nessa passagem? Essa cagada que o senhor arrumou aí, essa merda, essa viagem, filha da puta. Ah, eu paguei R$6.000. R$6.000? Ah, mas por muito menos que isso, o senhor vai feliz por essa viagem. 10% desse valor. 10%, porque no aeroporto é 10% do valor. Olha, puteiro em aeroporto. Olha, quem, alguém está ouvindo aí vai empreender isso e vai ficar milionário, hein? Mas então, mas é isso aí, o caimento tinha ralo no chuveiro. O chuveiro, sabe aquele chuveiro sem cortina? Já viu essa modernidade de hotel, essas coisas? Não tem cortina, não tem blindex, não tem nada. Não, tem blindex. Não, já vi hotel e essas coisas sem nada. O Jovem Nerd tá se entregando tanto. Não, aí, tá foda. Não. Que sala VIP era essa, cara? Tá foda. Não tinha blindex, não tinha nada. Aí, tinha uma banheira? Não, porra. Tinha um espelho? Tinha ralo dentro do chuveiro. Tinha pra... espelho no teto? Não. A porta do banheiro tinha trinco ou ficava aberta e entrava quem queria? Quem que era esse negócio? Esquisito esse negócio. Ai. Tinha cheiro de eucalipto? Cheiro de cândida? Caraca. Aí tinha cheiro de água sanitária. Aí já tava, aí era complicado. Mas o caimento era do outro lado do banheiro. Então, saía a água do chuveiro e ela passeava e se transformava o banheiro inteiro em um pantanal. E era isso. Aí eu tô tentando te acompanhar, viu? Cara, assim, whatever, o caimento, que já foi uma pessoa. Ela tomou banho numa sauna. Antes do aeroporto, ele tá reclamando do caimento. Eu acho que você vai ter muito o que se explicar, cara. Ai, cara. Aí percebe-se que não tem toalha, né? Aí grita: Senhora, não tem toalha. Aí aparece: ah, eu trouxe a toalha aqui para o senhor. Trouxe um roupão. Ah, oh, muito obrigado. Eu trouxe um roupão. Você deseja uma massagem? Oh, por favor, eu tenho 45 minutos para o meu voo. Essa massagem é rápida? Ah, depende do senhor. Enfim. Caralho, que inferno, Alexandre. Foi um inferno. Mas que sala VIP era essa, desgraçada? Só pra aí, tá curioso! Tá curioso! Eu tô curioso! Pô, tá curioso e animado! E animado! Onde é essa sala minha VIP aí. Sacanagem essa parte, as salas VIPs que eu fui nas últimas viagens, realmente não tinha happy end. Não tinha happy end. E o box, ele realmente só tinha uma folha de vidro, mas você ficava, era meio, como é que eu vou te dizer? Realmente, o box, ele ficava meio aberto pra dentro do banheiro. E havia um erro grave de projeto, porque o box não era mais baixo que o chão do banheiro. Era um dedo, assim. Então, não fazia esse pântano que o Alexandre descreveu. Mas quando eu saí do chuveiro, meu irmão, porra, tava a merda toda molhada, porque, né? A Venete tomou banho de chinelo pra não pegar micose. E é foda. Banho de plataforma, né? Que era o pantanalzinho ali. Todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba. Qual é o próximo? Qual é o próximo? Que era pra falar de médico, sei lá. Virou ponteiro. Médico é quem vai examinar o Jovem Nerd depois desse banho dele aí. Tem o negócio do óculos. O óculos, é isso aí. Óculos e lente de contato. Eles deveriam ser considerados doping na modalidade de tiro-alvo? Muito depende. Bem colocado. Olha aí. Opa, depende. Peraí, mas é isso, as pessoas... Não, mas olha só. Não, peraí, mas qual o cara... Qual é diferente de uma perna mecânica para um óculos? Não, mas é que o óculos, ele tá igualando a visão. É, exato. Do cara que não... peraí. Então eu quero também... Eu quero correr agora 100 metros e quero igualar o Usain Bolt. É. Quero a mesma musculatura. Não, você tem duas pernas que nem ele, ué. Não, não. E o atirador tem dois olhos também. Mas não é o olho que você treina. Você não treina o olho, a córnea. Você treina a mira. Lógico que treina. Você treina a mira, porra. A mira, o olho faz parte da mira. Não tem mas cego não cara, atirando. Mas peraí, tá igualando a visão de todos. Exato. Então tem que fazer todo mundo ficar cego. Eu até acho que é bom. Não, mas olha só. Tem que botar o óculos de grau em todo mundo, pra todo mundo ficar com aquela... Olha só, as informações para que os especialistas tomem... Especialistas de porra nenhuma. Mas, embasadamente, tomem as suas posições. Você vai dar informação pra gente embasar a opinião? Deixou de ser válido, né? Você tem um físico, uma força baseada no seu físico e tal, e tem um cara do seu lado que ele é mais forte que você. E aí que quando chega na hora do levantamento de peso, ele ganha, certo? Você toma um produtinho, uma Dracadurabolin, um Hemogenin, um Estrolzinho. Caralho, mas aí eu vai gosto lá, de ver isso. Eu gosto é de ver o Tucano puxando lá do fundo a década de 90. Dracadurabolin, o Estrol e GH. Puta, porque hoje em dia o nego acha que vai ficar grande comendo aveia. Eu vou comer um whey. Porra, se fosse assim, quem tomava mingau de aveia na década de 90 era gigante. Mas vamos lá. Porra, minha nutricionista mandou tomar mingau de aveia pra eu engordar? Não, porra. Vamos lá, vai. Ela mandou você tomar mingau de aveia pra você parar de comer sorvete, porra. Aí você trapaceou pra se igualar ao cara. Você tá com a mesma força do cara, não é isso? Você supriu a sua deficiência com um aditivo. Mas aí tá errado, né, gente? Você tem que malhar que nem um maluco lá pra ficar igual a ele. O cara só tem uma perna. Aí ele bota uma perna mecânica pra se igualar ao outro que tem duas pernas, certo? Uhum. O primeiro é top e o segundo só pode competir na Paralimpíada. Por que que o filho da puta que tem óculos, ele tá competindo com as pessoas que enxergam direito? Posso explicar? Posso falar sobre isso? Posso dissertar? Elaborarei? Você tá aqui pra isso. Elaborarei. Tiro não é só visão, é controle muscular. Tá, ou e seja, a visão não influencia? Influencia muito menos do que parece. Então vamos fazer tiro vendado, todo mundo agora. Isso, todo mundo. É, só segurando a musculatura. Só segurando a musculatura. Tiro vendado eu acho ótimo, mas eu acho que pra ficar bacana, tinha que vendar, girava o cara as 4, 5 vezes e falava, vai! Aí sim, entendeu? E nada de pistola, é com a AK-47. É, quem conseguir acertar no alvo ganhou. Em Brasília, vamos fazer em Brasília. É, dentro do Planalto. Tiro é muito mais controle muscular do que visão, sem sacanagem. Mas a visão influencia? Influencia porque você tem que ver o alvo, mas você... Não, peraí, fala sério. Depois de uma determinada distância, você... Fred, corrida também não é só força das pernas, é equilíbrio. Se você não consegue ficar em pé, não adianta você ser o cara mais forte do mundo. Você cai e não corre, fica aqui na barata essa corrida das pernas. Para começar a pessoa corrida... tem que correr com o coração, com os pensamentos dela focados. Aquele maluco lá que era bom de tiro-alvo e bom de corrida, o Pistorius. Bom de tiro-alvo foi foda, mas vai. Ele quis... Eles não pegaram a pedinha, horrorosa. Eu não entendi. O Pistorius matou a mina dele a tiro. Ah. Então ele pistoleiro. Ele deu 17 tiros na porta do banheiro. É, na porta do banheiro. Se deu 17, é péssimo de pontaria. Você não sabe quantos ele acertou? Aparentemente, ele ouviu um barulho dentro do banheiro, achou estranho, ficou com medo, pegou uma Glock, deu 17 tiros. Aí, abriu a porta e descobriu que a namorada estava lá. Se ele tivesse usando óculos, talvez ele desse mesmo. Salvado vidas. Ó, mas esse cara, ele quis competir na Olimpíada normal, sendo que ele não tem as duas pernas. Mas então, porque ele bateu o limite mínimo de aceitação para a competição de Olimpíada. Vocês não estão vendo, mas eu estou falando aqui com os dedinhos de pessoas normais. Acontece que ele não foi aceito, por quê? Porque as pernas mecânicas dele davam vantagem. Exato, uma vantagem sobre as pessoas que tinham pernas. Então o óculos é doping mecânico. Não, mas o óculos não faz o cara enxergar mais. É. Depende do óculos. Que o oponente. Mais do que ele enxerga. Se eu boto o óculos da Agatha, da sua Jovem Nerd, eu enxergo mais, amigo. É uma lupa aquela merda. Não, mentira, você não enxerga porra nenhuma. A verdade é essa. Se você botar o contrário, enxerga. Contrário. Mas se o óculos for feito pra ampliar, e aí? Ninguém pensou nisso. Porra, não, você não vai conseguir, aí você não vai ter profundidade de campo. Claro que vai, cara. Não vai, cara, não vai. Chega um momento, olha só. Bota um binóculo na minha cara e fala que eu não consigo enxergar sem ele. E aí? Não, o senhor cara tá falando isso porque ele usa óculos. É. Eu não uso óculos, tá maluco, caralho? Eu uso óculos aonde? A portuguesa tem que usar óculos e fica... Não enxerga mais nada, tá cegueta. Eu só preciso de uma lupa, já falei. Olha só. A portuguesa, ela assim, ela tem que usar óculos, não enxerga mais nada. Aí ela fica, eu vou comprar uma lupa. Porque eu já coloquei vários óculos, acho que eu fico com cara de velha em todas as versões. Bota então, um que só usa na hora de ler e bota na ponta do nariz. É, que tá ótimo. Ótimo. Ah, tá bom. Não vai ficar com cara de velha, vai ficar com cara de maluca andando com lupa pra tu comprar lá. Porra, a lupa está. Eu já vi uma com Swarovski até. Adorei. Compra duas lupas e amarra em frente aos olhos. Não, já que a ideia é o total desapego a normas e convenções sociais, por que você não compra um monóculo, porra? Anda de monóculo. Você compra uma lupa, bota naquele suportezinho do monóculo e pá, enfia aquela merda na cara. Fia, você precisa ver alguma coisa, você fecha um olhinho, aí você vai ter praticamente a visão além do alcance, vai conseguir ver 2 quilômetros à frente. Porra, muito melhor, André. Você não vai ficar com cara de maluca e não vai ficar carregando a lupa na mão. Eu vou fazer. Tô prestes a fazer. Uhum. Engraçado. No carnaval eu ouvi você falando disso também. É porque desde lá não achei o óculos ideal. Outro dia ela foi comprar um negócio. Aí, quando a gente despesa no cartão de crédito, dá pita no celular, né? Aí tem R$1.500. Coração parou. Nossa. Portuguesa, o que você tá comprando aí? Ah, nada. Comprei um negócio aqui de R$150. Eu falei, não comprou, não. A mulher botou R$1.500 e ela, cegueta, não viu. Não! Você... What? Gente, eu não enxergo mais. Você aprovou o que vem escrito naquele papelzinho e na máquina. Eu não consigo enxergar. Meu Deus. E aí eu fico fingindo que tô enxergando, né? Porque se eu falar que não tô enxergando, é mesmo que a pessoa vai botar o valor errado. Tipo o xerife de Godless, né? E aí? Eu não vi. Aí você aprovou R$1.500 no negócio de 150? Sim. E o que aconteceu agora? Você tem... Aí eu liguei pra loja e falei, olha, eu tô com um comprovante aqui que eu não enxergo porra nenhuma, mas tá escrito R$1.500, mas eu tenho a nota do que eu comprei no valor de 150. Então, por favor, vocês colocaram um zero a mais, por favor, estornem aí na minha conta aí. Quer dizer, olha só, eu comprei 2 barras de chocolate e vocês estão me cobrando um gol 1.000. É tipo isso. É isso. Tem aqui isso. R$15.000. Eu não me lembro de ter comprado um gol bolinha 82. É 92. Vocês podem, por favor, me devolver esse dinheiro? Caraca, olha só, nossa mãe. Agora, quando a pessoa é cega, faz como? Essas maquininhas tinham que falar o valor. R$150. Entendeu? Eu sempre achei que é muita confiança de uma pessoa deficiente visual em comprar roupa. Imagina o seguinte, você entra na loja e fala, oi, tudo bem? Eu queria ver uma camisa preta, lisa, perfeitamente. Aí o cara te dá uma merda de uma camisa florida, escrota. E você pergunta, tô bem? E o cara fala, tá ótimo. Você leva duas. Mas não precisa ser cego, não. Isso aí, eu já fui vendedora de loja e eu fazia com quem tinha a visão perfeita. Pois é. Você fazia o quê? Falava que tava ótimo, tava uma merda? Sim, sim. Ah, até eu. Caraca, Leila, você... É isso que eu queria saber. Você foi vendedora de loja e é assim, tudo tá bem é uma mentira? Claro. Claro, né? Eles querem pelo vender, eles não querem que você fique bem. Se quisesse que fique bem, te mandava pro hospital. Não, mas é que bater eu sei. Bater a meta, senão não ganha comissão. Eles mentem, eu sei. Caso real aqui, ó. Outro dia a portuguesa tava numa loja comprando vestido. Aí ela comprou a camisa lá, aí saiu lá, Azaghal, o que você acha? Falei, eu não gostei dessa estampa. Na verdade, eu não tinha gostado de como a camisa tinha ficado nela. Só que ela estava lá. Não, era um vestido, não era uma camisa. Tava lá ela, tava a mãe dela, tava uma galera. Aí eu falei assim, não gostou o quê? Da estampa ou está marcando a minha barriga? Foi isso, eu fui direto. Aí eu sabendo da reação. Aí ele falou, não gostei da estampa. Por que se eu falo que tá marcando a barriga? Ia ser mó merda. É sofá. Os homens aqui sabem do que eu tô falando. Se eu falo, tá marcando a sua pança, ia ser uma merda. Ia ser de bosta. Eu falei assim, não, a estampa, não gostei, não gostei da estampa. Aí eu escutei a minha sogra lá dentro falar assim, ele está com ciúmes? Eu gostei, lembra? Quer dizer, olha a lógica. Ele está com ciúmes porque eu gostei. Ele está com ciúmes porque ficou bonito em você, entendeu? Ele ficou com ciúmes porque não ficou bonito nele, a mesma roupa, é isso? deve ser. Não, porque agora os outros vão olhar. Será que foi aqui passar a cabeça só? O que aconteceu no final da história? Eu não aguentei ficar dentro da loja, saí, porque eu já estava 5 horas lá dentro. Então eu fui me enforcar no canto. Padrão. Vou comer açúcar, né? Foda-se minha vida. Vou comer açúcar. Fui no mercado, comprei um saco de açúcar e voltei. Um saco de açúcar, água com gás e vambora. Aí é claro que ela comprou a camisa, né? É um vestido, porra! É vestido. Vestido. Ah, não, eu tô falando camisa porque você falou, se você não gostou da estampa, é só dobrar aqui. E aí ficou transformando o vestido numa camisa, que nem uma maluca na loja. Que ótimo. Mas eu adoro borboletas. Esse vestido era de borboleta, eu comprei. Mas aí, você comprou, e aí? Ainda não usei, né? Porque ele falou, aí que em casa ele falou, tá marcando a barriga. E aí eu cheguei em casa, surpresa, comprei a camisa que você não gostou. Eu falei, porra, mas por que você comprou essa camisa? Aí eu falei, foi a tua mãe! Porra do vestido, é um vestido! E aí eu falei, foi a sua mãe que comprou. Pronto, que eu ouvi ela falando lá dentro, ele tá com ciúmes. E aí você falou que marcou a pança? Aí eu tive que falar. Né? Toma no cu que marcou a pança, né? Eu só não gostei da estampa. Eu vou usar essa porra desse vestido agora, foda-se. Mas eu aí... só não gostei da estampa. Mas aí, como estava marcando a pança, eu achei tudo uma merda. Você tem que mandar essa no almoço de domingo. Vai tomar no cu. É aquele evento. Vai tomar no cu todos vocês falando pança. Aí... Olha a risada do demônio! O seu cara tá dando a risada do demônio. Aquele almoço de domingo naquele restaurante, foi barulho que a gente foi, não sei, adorei aquele restaurante. Aquela salinha reservada, aquele silêncio, todo mundo conversando, não sei o quê. Aí entra a Andréia com essa blusa. É vestido! Olha, mas está lindo esse vestido, não está? Aí vira o dele e fala, eu achei essa estampa uma merda. E ela tava tá tomando cu. Nossa, tá risada do demônio. Risada do demônio. Tô tomando cu. Caos! Vai tomar no cu! Eu vou usar essa merda desse vestido agora! Com o Fred! O dia que a gente sair com o Fred, eu vou com essa merda desse vestido! Poxa, de forcado! E aí do Dave que fala que tá marcando pança, sei lá. Eu só não gostei da estampa! Vai tomar no cu! Eu só não gostei da estampa! Mas essa loja. Vou usar e não vou encolher a porra da barriga! Essa loja, a vendedora dessa loja é mó malandra! Porque... Vamos falar de um assunto mais leve. Vamos voltar pro Não, histórias. Mas olha isso, Leila. A Leila, ó. A Andréia vai nessa loja, volta com uma porrada de roupa. Todas, sem exceção, tem que ir pra costureira. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Não, gente. Tem que, às vezes, ajustar. Bainha, essas merdas. Tem que fazer. E o vestido que a mulher destruiu? Tinha que fazer bainha. E ela destruiu? Fez e virou uma blusa. Tinha que fazer bainha na porra do vestido. Só que o dedo... Tinha que fazer bainha na merda do vestido? Tu explica uma coisa rapidinho aqui, desculpa eu te cortar. Como é que é um vestido que tem que fazer bainha? É vestido de Cinderela, de noiva, aquela merda que vem arrastando no chão, o Game of Thrones? É vestido longo! Como é que porra? porra, mas mesmo assim. Ai, caralho. André, essa mulher tá te sacaneando, Andréia. O vestido era longo e o detalhe da estampa era na porra da barra. Eu falei, ah, não adiantou. Esse vestido é pra mulher de 2 metros. E eu tenho 1,5 metros, então não vai dar certo. Ela, não, dá pra fazer a bainha tirando aqui do meio. Da cintura, né? É, da cintura, sei lá o quê, porque... E aí o vestido ficou uma merda, óbvio. Não, eu voltei lá na loja e falei assim, eu quero meu dinheiro de volta, que essa merda, esse vestido ficou uma merda. E aí a garota, não, nós vamos consertar. Ela falou que vai consertar, amanhã eu vou lá. Ah, olha só, ainda não terminou a história. Aí a costureira que falou, não, deixa que eu conserto. Aí eu já tava puto com essa história. Aí eu entrei no meu modo fúria. E aí ela voltou pra loja e a loja vai consertar o vestido. É. Mas esse não é o vestido da pança. Não, não é. O vestido da pança é curto. Não adianta o vestido. O vestido da pança é curto e eu vou usar quando sair com o senhor cai. Não vou encolher a porra da barriga. Sai dele! Me fala que tá marcando a pança, sei lá o quê. Não, eu jamais falaria isso. Só vou perguntar, esse vestido aí, a gente vai falar, o que é que tem? É o da pança? Stop! Que idiota! Eu não preciso nem perguntar do vestido, eu só posso apontar assim e falar, esse é o da pança? Eu boto a cinta do David, dá tudo certo. Mas a cinta do Olha só, tem uma história aí. Pra quem quiser ver novamente, a gente participou do programa do Thiago Leifert. Isso vai ser muito cortado. O maluco tá falando aqui, vai marcar a pança, mas foi na porra do programa do Thiago Leifert com um cinto assim, senhor. E eu, quando eu olhei o programa, falei, caraca, Cintia marcou bonito, hein? Cintia, e ninguém percebeu. Eu tô olhando agora pra foto, tá no Google Imagens. Eu falei, Cintia marcou bonito, dá pra ver? Não tinha cinta nenhuma, não tinha cinta nenhuma. Marcou aí embaixo do peitinho, sabe o que é? Aí... embaixo do peitinho, e eu falei, vou tuitar isso. Eu aí ele mandar virou uma mensagem pro produtor do Thiago Leifert agora. E eu já sei até a roupa que tu vai usar lá. Vestido de borboleta. Meu Deus. Dois personagens clássicos do cinema. Ferris Bueller, de The Office, vira adoidado, e Jack, de Titanic. São personagens imaginários? Uhum. Só vivem na cabeça de Cameron e Rose? Não sei... São, acho que gente. Não. Não, claro que não. Não existe o Jack do Titanic. Não, ele tá falando dentro do filme. Por quê? Você acha que ele... Hã? Você acha que o Ferris Bueller é imaginário? Cameron é uma pessoa introvertida. Ele inventou o Ferris Bueller que influencia ele a fazer as coisas que ele tem vontade de fazer. Ah, então... Aí é muito Clube da Luta. É, Clube da Luta. Sim, mas é anterior ao Clube da Luta. Então, na verdade, Clube da Luta é muito Curtindo a Vida Doidada. E Titanic, né? Mas olha só, não faz sentido. O do Ferris... Vamos discutir o Ferris Bueller. O do Ferris Bueller não faz sentido porque a irmã vê ele, os pais veem ele, o diretor vê. Dependendo do Cameron. Inclusive, ele tem até uma namorada que não dá pro Cameron. Porque, pela sua lógica, a namorada deveria ser do Cameron e não do Ferris Bueller. É, e o Ferris Bueller deveria furar o olho do Cameron. Mas no Clube da Luta, o maluco lá também tinha namorada, etc. E o e sol... não comia, né? Não quem comia, comia, quem comia era o quem outro. O Tyler Durden. Não, mas e a família? A família e o diretor? Inventado. Mas a única família que aparece... A família é uma empresa. A única família que aparece é a do Ferris Bueller. É, nunca aparece. Os pais do Cameron não aparecem. Nunca aparece os pais do Cameron. É bem provável. Eu tô gostando dessa teoria. Tô gostando. Mas como é que o Cameron mora em outra casa? E a Ferrari? Se você me disser que não tem Ferrari, eu paro aqui. Não tem a Ferrari, mas ele nunca teria coragem de pegar a Ferrari do pai. Então ele inventa que tem um amigo que é descoladão e que influencia ele a pegar a Ferrari do pai. É, bota a culpa no amigo imaginário. Exato. Já vi isso acontecer na vida real. Também. Eu não vou nem muito longe, Zezé de Camargo e Luciano, eu não acredito que o Luciano seja real. Como assim? A gente vê um holograma, né? Mega avançado. O quê? Vários shows japoneses já usam esse recurso. Vocaloid. O Luciano é um Vocaloid. No caso da Rose. Da Rose, eu acho que é real. Não é? Porque ela tava num relacionamento abusivo. Tava. Ela imagina um príncipe encantado. Exato. Que vem do por nada e some. Por isso que ele não sobe. Na hora que ela se separa do noivo dela, que é a hora que o noivo foge e ela fica na tábua, ela não precisa mais do Jack. Por isso que o Jack não sobe, porque dava pra duas pessoas tranquilo naquela tábua. Então você quer dava. Dizer que aquela cena do que carro... Hoje... É a maior ciririca da história do cinema. Eu acho que deve... Eita! Dentro do carro, ela ficou escondidinha ali... Ai, quer dizer, tá então, que é Rose sem unha. É essa a personagem. Rose e unhas curtas. Tá certo. Faz sentido, né? Uma dama não deve ter unhas curtas, velho. É. Dublagem. É, já isso. A velha já olhando e falando, eu sei porque você tem essas unhas curtas. Você deixa essa merda crescer. Você vai ficar doente. Você vai ficar doente. Você vai desidratar. Você vai ter anemia. Anemia. Que pariu. Risada gargarejo. Todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Eu tenho uma aqui que foi enviada pelo Twitter. Eduardo Reuco mandou aqui. Se a lua apenas reflete a luz solar, então um vampiro não deveria queimar durante a lua cheia? Olha, é, deveria. Isso quer dizer, genial, então, hein? Até que o Bram Stoker, os livros do Bram Stoker e todos os derivados desse vampiro estão errados e a única que tá certa é do Crepúsculo? Nossa, que pior. Nossa, porque é do Crepúsculo não queima. Vira purpurina. Não. É, vira não, beleza. Não, Crepúsculo não. Eu me recuso. Não, mas Fred, você tem que analisar como um especialista. Exato, especialista de porra nenhuma. A luz da lua nada é... Peraí. Mas não, peraí. Olha só. Talvez... É o reflexo da luz solar, gente. Sim, mas talvez o que mate o vampiro seja a luz solar intensa e direta. Há um momento que a luz refletida... ultravioleta, com certeza. Não tem nenhum filme que alguém pega um espelho e joga a luz solar contra um vampiro e dá aquela queimadinha? Mas é raio ultravioleta, in natura. A prata deve amplificar os raios ultravioletas, prata utilizada para o espelho, por isso que dá aquela queimadinha. Já a lua, devido a ser quase um farináceo celeste, esses raios ultravioletas são absorvidos e ela retorna apenas a claridade, que não faz mal ao vampiro. Não, é radiação que faz, é isso. Pois é. Exato. Exatamente. Não é luz. Se fosse luz, era ligar a lâmpada. Tava resolvido. Não pode, né? Luz de vela. Não, luz solar. Não, porque é solar, é verdade. Mas... A lua absorve a radiação e reflete apenas a claridade, apenas os fótons. Bom, se a gente pegar por aquele filme Blade, ultravioleta. Os vampiros passam protetor solar. Mas o primeiro que é uma merda. O dois, o segundo, eles queimam com luz ultravioleta. Pelo que tem uma arma, né? De bronzeamento, né? Uma arma de bronzeamento. O cara fica jambete. É, exatamente, entendeu? Faz todo sentido. Isso é maluquice, você tá inserindo ciência dentro de uma parada que é fantasia. Isso chama nerdologia, você sabe, né? Tá queimando o filme da nerdologia. Isso é maluquice de tentar inserir ciência numa parada que é mitologia e ainda usar como base aquele filme merda do Crepúsculo. Aí realmente não dá, não há como compactuar com essa teoria. Pra próxima, por favor. Crepúsculo é uma merda e não há ninguém que possa dizer o contrário. Vamos falar então de política internacional, pode ser? Por favor, vamos falar de política nacional. Porque não. Aí acabou, explode o programa. Pistórios e Nascimento Caganeira é o máximo que a gente pode chegar aqui. A expulsão dos diplomatas russos de 20 países em apoio ao Reino Unido é uma retaliação ou um pretexto para isolar a Rússia? O que? Não prestei atenção, desculpa. Considerando o tamanho da Rússia... Eu tava olhando pra minha sandália que combinou com a minha calça. Caralho! Aí começou a falar de estudo. Eu tenho uma dúvida aqui, é importante. Chamar chinelo de sandália, pode? Isso é chinelo? Qual é a definição de chinelo e de sandália? É. Olha só, ao meu entender, quando é uma sola com uma tira que separa o dedão dos outros dedos, é chinelo. Tipo, havaiana é chinelo. Ah. E sandália é aquela parada que Jesus usava, aquelas paradas que aqueles velhinhos usam na rua. Mais do que isso, pode ser chamado de sandália. Mas menos que isso, é chinelo. Você pode até chamar de chinela. Então, meu, esse aqui é chinelo? Na minha opinião, é chinelo. Ou uma chinela. Mas ela é style. Não, não tô dizendo que não é style. Porque assim, tem essa mania. O negócio é chinelo, gente. Chinelo. Aí o pessoal chama de sandália, rasteirinha, sei lá, Ipanema. Começa a dar um monte de nome pra parada. Porque não quer chamar de chinelo. Então, porque a definição no dicionário de chinelo é outra, né? Qual é? Calçado macio e confortável, com ou sem salto, destinado a ser usado em casa. Então, tênis é um chinelo. Pois é, chinelo pode ser aquele fechado, não é só de enfiar no dedo. Pode, qualquer coisa é chinelo. Exato. Então, peraí, presidente das Alpargatas falou uma vez que a definição de chinelo era essa e que ele não produzia chinelo, ele produzia sandálias. Isso é verdade. Então, que a gente fez um job aí pra Havaianas e eles falaram, não chama de chinelo. Exatamente. Chama de sandália. Aí eu falei, mas eu vou falar que eu uso sandália? Eu não uso sandália, eu uso chinela. Aprendi isso num TCC que eu orientei. Agora eu tenho uma dúvida. Quando a mulher usa um sapato de salto alto, que é de tira. É sandália. Pode ser chamado de sandália. Tá errado isso. É, mas é isso mesmo. É sapato. Sapato de salto alto, sei lá como é que chama. Não, mas não, é com uma tira, é sandália. É isso aí, com a tirinha, aquela tirinha em cima. Então tênis é chinelo e chinelo é sandália. E sapato de salto alto é sandália, você tá me dizendo? Isso, mais ou menos isso. Caralho. Não sou eu que digo, são os dicionários. Os dicionários sabem mais que a gente? Não, talvez não. Afinal... Porque quando você lê lanche no dicionário, você lê o quê? Boa, bom. Lanche, o que é lanche? Vamos ver aqui, lanche. Porque isso é um negócio que a gente foi discutir no Nerd Office e eu vou trazer pra cá essa palhaçada de chamar hambúrguer de lanche. É, exatamente. Puta que pariu, vocês quase acertaram. O lanche não é um combo? Porque... É, exatamente isso. Não tem nada a ver com isso, nada a ver. Lá vem o cara que quer causar. Não me vem com negócio de almoço. Olha aqui, ó, dicionário. Refeição ligeira entre o almoço e o jantar. Qualquer refeição ligeira. Então, se você comer um hambúrguer na hora do almoço, você almoçou um sanduíche chamado hambúrguer. Não é porra de lanche. Se você jantou um hambúrguer, você jantou um hambúrguer. É. Agora, verdade? Se você comer um hambúrguer entre o almoço e um jantar, você está comendo um lanche. Não, tá errado. Então, tá errado. Não, mas olha só. Tá errado, porque olha só, quando você fala refeição, você entende que é um prato com uma bebida. E nesse prato... Não. Isso é refeição. Você tirou isso? Você vai... A refeição tem que ter bebida. Tem, cara. Se você vai num presídio, o cara vai te servir uma refeição. Tem bebida. Ah, meu Deus. Não, caralho, olha só. Você vai num presídio. Nós chegamos ao ponto de argumentar no sentido dele. Da hipótese. Eu jamais... Ele tá com esse negócio na cabeça. Eu jamais vou aceitar. Eu jamais vou aceitar, e seja qualquer hora do dia ou da noite. Se você pegar um sanduíche, um pão com carne dentro, e você vai falar, vou comer um lanche. Não vai. Você não vai. Você vai comer um sanduíche, um hambúrguer. Se for entre o almoço e o jantar, você vai. Pode ser uma bisnaguinha Seven Boys. Fazer um lanchinho, gente. Nunca falar. Mas um lanche é mais alguma coisa. Pra descer. O lanche tem que ter alguma coisa pra ajudar a descer. Mas ele definiu... Sabe aquele wafer que tinha bolacha recreio? Ou biscoito recreio? Sei Mirabel, lá. Mirabel. Se eu comer entre o almoço e o jantar, aquilo é um lanche. É um lanche. Aquilo é um biscoito, caralho. Tocando. É um lanche, mas o nome é lanche. Ouve a musiquinha. Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer. Peraí. Eu tô ouvindo isso mesmo, olha só. Que mãe é essa que manda a criança pro colégio só com biscoito seco e não manda um suco pra ele beber esse biscoito? Meu lanchinho? Porque ele vai tomar o biscoitinho sequinho dele e depois vai tomar um suco de caju pra não entalar. Aí é lanche. Não, meu não lanchinho, é lanche, que ele leva o quê? Uma lancheira? E a lancheira não leva só biscoito, não. A lancheira tem um lugar pro suco. Ô, Azaghal, sabe o que eu quero? Não aceito. Não aceito. Eu quero uma argumentação baseada em fato. Eu não aceito essa palhaçada. Qual é o dicionário que diz que lanche tem que ter batata frita e refrigerante? Caralho, meu irmão, eu vou fazer questão de ir nessa merda dessa Seven Kings entre o almoço e a janta pra pedir um lanche. Não abre. Mas eu vou ficar na porta. Vou ficar na porta gritando que eu quero um lanche. É das 11h30 às 12h30 e das 18h30 às 23h. Existe uma outra definição aqui que diz que lanche é qualquer refeição ligeira. Isso, exato. Ligeira. Mas aí quantos minutos são ligeira? Fudeu. Tá, eu acabei de descobrir que eu nunca almocei e jantei, eu só lancho. Porque toda minha refeição é ligeira. Eu sou uma lancheira ambulante. Eu não faço refeições calmas. Uma refeição ligeira? Então, é isso que a gente tem que definir aqui. Tô lendo aqui, ó, que o lanche serve para saciar temporariamente a fome. Então, lanche é uma barrinha de cereal. É isso. Pode ser. Então, um hambúrguer não é lanche. Ponto final. Não é. Ah, porque o hambúrguer sacia muito, é isso? Porque você não come, a não ser que você seja um doente, você come um hambúrguer em um minuto e meio. Ah, possível. Não, peraí. Mas é isso que é refeição ligeira, um minuto e meio? Não, refeição ligeira. É 10 minutos, que é o tempo que eu levo pra todas as refeições. Não, 10 minutos já é rango. Comer, olha só, refeição mineira de ligeira é 2 minutos. 2 minutos. É ligeiro. Pau, comeu. Assim. Comer um hambúrguer em 2 minutos não é aconselhável, mas é plenamente possível. Mas aí, pra ser um lanche, então ele tem que comer em menos de 2 minutos. Não, gente, não existe isso. Não é mais lanche. Então vamos lá, sinônimos de ligeiro. Rápido, esperto, rápido, acelerado, apressado, apressurado, ligeiro, precipitado. Não, peraí, vamos pacificar. Não tem tempo pra isso. Eu vou ser o moderador dessa porra, vamos pacificar. Refeição é uma coisa que você faz em pelo menos meia hora, com calma. Onde você come com talheres. Isso. Fred, ninguém come em meia hora aqui. Ninguém aqui come em meia hora. Então, eu não como, eu só lanche. Nem eu. Eu como devagar e não demoro meia hora pra almoçar. Ah, mentira, Davis. Que isso? Meia hora? Refeição é quando você senta e você come com calma. Refeição? Lanche é refeição, cara. Peraí. Refeição. Senta, come com calma, preferencialmente usando talheres durante o período da alimentação. Não, hambúrguer é refeição e você não come com talher. Se comer com talher, tá errado. Não, caralho, não consigo terminar o argumento. Que porra é essa, velho? Vocês não deixam eu terminar o argumento pra validar ele ou não? Você demora meia hora pra almoçar? E você faz o quê? Não, ele demora meia hora pra falar o argumento dele. Demora meia hora pra argumentar. Refeição é uma coisa que você faz com calma, preferencialmente usando talheres, em horários pré-determinados ou próximos. Se você for comer um kebab, você não precisa usar talher. Aí é lanche. Não, é refeição. Peraí. Qual é a diferença de refeição pra lanche? Você não consegue comer um kebab em menos de 2 minutos. Kebab. Então, se você comer um hambúrguer meio-dia, esse é o seu almoço. Essa foi a sua refeição. Uhum. Porque é o almoço. Mas peraí, eu já almocei várias vezes 4 horas da tarde. É lanche só porque é a primeira refeição do dia? Não é. Peraí, foi sua primeira refeição depois do café da manhã? Eu não tomo café da manhã. Então às 4 horas da tarde você toma café da manhã. Uma alimentação, então, não permite pacificar o... Então, o meu problema não é café da manhã, almoço e janta. Pra mim isso tudo é ótimo. O meu problema é um só. É chamar um sanduíche isolado de lanche. Mas qual é o problema do lanche? Porque quando você não... Olha só, você tem um hambúrguer, sabe? Você pão e carne é hambúrguer, a não ser que seja filé. Aí é filé com pão, né? Mas são de filé. Mas o que eu tô falando é... Você tem... Caraca, só tem maluco mesmo, olha só, cara. O sanduíche. Você tem a família do sanduíche. Merda. Tinha lá o Earl of Sandwich, certo? Na família desse sanduíche você tem hambúrguer, você tem misto quente. Caraca, você tá tendo piripaco. Você tem cachorro quente. Mas nenhum desses aí chama lanche, entendeu? Lanche é outra parada. Ah, não chama? Chama o quê? O paulista tem mania de chamar sanduíche de lanche. É, exato. Mas acontece que tá errado isso, tá muito errado. A gente tá concordando, vamos junto. Isso, o único problema é a argumentação. Você acha que lanche tem que ter acompanhamento. E pra mim, lanche não é a comida em si. Lanche é o evento. É o combo? É o horário que você come e como você come. Eu vou finalizar isso aqui com um argumento financeiro. Não, você é maluco. Você falou que lanche era só que se tivesse bebida. Olha só, quando você vai no McDonald's... E pede uma cerveja, é um lanche. Não, não tem cerveja no McDonald's, maluco. Não tem cerveja lá. Quando você vai no McDonald's, você compra uma comida pro seu filho que vem com um brinde. Qual o nome? Refeição. Lanche feliz. I rest my case. Não, sabe por quê? É porque vem em inglês. Não, não é. Não é, cara. Lá não é nem happy lunch, lá é happy meal. Como é que é? Happy meal. Happy meal. É refeição happy feliz. Meal time. É happy meal. É, então, mas aqui no Brasil, que é onde existe essa polêmica, que nos Estados Unidos ninguém chama sanduíche de lanche. Lá não é happy lunch. Aqui onde tem essa polêmica toda, quando você vai comprar um sanduíche. Então é isso, McDonald's define a sua vida. Define a vida de muita gente, não só a nossa aqui não. De muita gente. Uma dúvida. Na França não tem vinho no McDonald's? Caralho, que aleatório. É uma pergunta deve ter, séria. Não duvido nada, deve ter creme brulee também. É uma pergunta séria, porque eu tinha, eu não sei de onde que eu tirei essa certeza, mas eu tinha para mim como certo e líquido que na França tinha vinho no McDonald's. Então, você viu o Pulp Fiction onde o cara fala que Amsterdã tem cerveja no cinema e você concluiu que tem vinho no McDonald's na França. Primeiro, porque cara, antes disso eles estavam falando do Royal Não Office. Sei, pode ter. Se o cara ter. Vai à França, vai no McDonald's e vai pede um vinho no McDonald's... Ele errou tanto. Tem que sair preso, tem que sair preso de lá. Ele errou de tantas formas diferentes. Não, veja bem, eu não estou valorando. Você vai beber um vinho de máquina num copo de papel? Vem, não, vem. Máquina, que merda. Vem na Tetra Pak, né? Existe, gente, existe. Mas tem de caixinha aí. Existe vinho de caixinha. Isso é uma tristeza inacreditável. Ai, ai. O pior é a rolha que tá acabando, agora é a rolha de plástico, quando a garrafa não é de roxo. Ainda bem, né, gente, que a rolha é uma merda, se esfarela tudo dentro do vinho. Tem que ficar rezando pra rolha não esfarelar. A rolha sintética, na verdade, ela é mais eficaz e menor perigo de contaminação do que a rolha de cortiça. Exato, eu sou contra a cortiça. Mas não tem classe, né? Não tem classe. Tem que acabar com a cortiça. Você acha que... Tá errada a cortiça. Você acha que os quadros de cortiça dos anos 80 e 90, eles acabaram com as rolhas? Não, foram os chineses. Os chineses acabaram com as rolhas. Por quê? Porque tem 2 bilhões de pessoas lá e eles começaram a tomar vinho. É verdade, não é mentira não, verdade. Mas gente, graças a Deus, a rolha é uma merda. Toda vez que você vai tirar a rolha, ai meu Deus, tomara que não esfarele. Mas a rolha não dá o sabor do vinho, aquela porra. Não, que dá sabor do vinho é a uva, caralho. Não, eu sei. Que dá sabor do vinho é a uva e ficar lá dentro do barril. O que dá sabor no vinho é a rolha. Todo mundo é chupador de rolha. Chupador de rolha. Chupando rolha na França. Mas não tem um negócio que tem que ter tem nota do barril, nota madeirada. Por que que não pode ter nota rolhada? Esse vinho tá rolhado. Tá com tanido de rolha. O provador de rolha, ele senta na frente, ele senta na mesa, aí tem várias rolhas úmidas, assim, enfileiradas, equidistantes numa linha perfeita. Aí ele pega a rolha, bebe um copinho de água com gás, pra dar uma limpada no palato. Aí ele pega a rolha e tal, com a chupeta, ele enfia aquela merda na boca e vai... Sinto notas de basalto. Porra! Não, cara! Sinto notas de cortiça, né? Notas de cortiça, um leve retrogosto de basalto. Jovem Nerd bebendo vinho, o cara dá a rolha na mão dele pra ele cheirar e joga dentro do copo. E fica mexendo o dedinho, né? É isso que eu falo, mexe com o dedinho. Tipo. Mexe com o dedinho. Branding 2.0, McDonald's, o melhor do marketing. Além disso, passou a se regionalizar, incluindo lojas e serviços diferenciados em cada região do planeta. Na França, por favor, eu repetirei. Na França, por exemplo, as lanchonetes vendem vinho. Eu quero que vocês ouçam isso aqui. Fui eu soltando o microfone no chão e saindo, tá? Obrigado. Continua errando. Fred, você quando for à França tem que tomar vinho. O Fred não gostou da França. O cara vai pra França e vai pro McDonald's com tomar vinho mesmo. Ah, tomar no cu. Tá todo errado já. O cara toma vinho com gelo no McDonald's. Vê um gelinho aí, amigo. Porra. O cara pega um copo de papel, minte de gelo e bota vinho, velho. No ice, please. É risada. Je vovulê fica loucaço. Me dá sem gelo. E agora, qual o próximo assunto do louco, de loucura? Leila, mais uma especialidade da puta que pariu. Países. Ah. Países? É, não só países, como o nome de pessoas de outros países. Deve-se traduzir ou porra nenhuma? Não, eu acho que não tem que traduzir, não. Ah. Rainha Elizabeth. Em vários países lusófonos e que falam castelhano, chamam de Rainha Isabel. Isso, é zoado isso. É zoado? É eu zoado. Acho. Nome de país e nome de pessoa não eu podia ser... É. Chamar a Alemanha de Alemanha. Escroto. Tinha mas que ser tem, Deutschland. Não, mas, gente... Lá é Deutschland, tinha que ser Deutschland no mundo inteiro. Mas sabe o que é? O problema é que alguns nomes eles só fazem sentido na língua original. E aí você não é obrigado a entender como pronunciar a língua original. Mas então, você não precisa que o nome faça sentido. Porque olha só, quando o cidadão ele é chamado de Washington, você simplesmente aceita. Exato. Entendeu? Quando ele é chamado de Marielson, você aceita. É. Não tem tradução pra Marielson. Não tem. Marielson é Marielson. Se o Marielson for para a Alemanha, ele será chamado de Marielson. Meu, porque o Marielson vai arranjar um apelido. Vai chamar Mário. Pois é, ou Mari. Então, ele vai criar um apelido na língua local, não vai? No mundo. Sim, mas olha só, de Deutschland para Alemanha, só porque era originalmente chamado de Germânia, German, não, Alemanha, não faz sentido. Alemanha é por causa dos alamanos, não é? Aí é coisa de paulista. Aí é coisa de paulista. A tradução de Deutschland ou Germânia para Alemanha é longa, né, gente? Não, e Germânia também, né? Ô, gente, esse negócio de mudar o nome é uma merda, porque eu cheguei lá na Alemanha e falei, a gente alugou um carro pra ir daqui de Berlim pra Munique. E a mulher não entendia o que eu tava falando. Porque não é Munique, é... Era München. München. Mas ninguém falou essa merda. E eu tô lá, Munique, minha filha, Munique, nunca viu falar? Você falou o quê? Munique? Essa merda lá de que tem a cerveja famosa que o Hitler ficava lá fazendo discurso? Eita, já mandou aquela ofensa, hein? Já mandou, já chamou de... Já falei logo, aquela cervejaria famosa do Hitler, a cervejaria famosa do Hitler... ou você fala Munich ou você fala München. Aí isso, mulher, eu acho uma merda. Eu acho uma merda. No Brasil é Leves, leve, compra calça Leves, Leves. Aí você chega nos Estados Unidos e fala Leves, você parece um mongol. Que é Levi's. Mas por quê? I want some Leves. O cara, what? Porque foi traduzido. Exato. Mas peraí. A gente já discutiu isso aqui e talvez o certo seja Leves mesmo. Ou Levi. Levi. O cara não era americano. Levis. Era judeu. Então, Levi. Alemão Levi, judeu. Exatamente. Levis. E aí na o americano já fez merda. Chamou de... Ah, é Levi's. Levi's. Levi's, é. Não, é Levi's. É, americano fez merda. O americano comprou essa merda pra cavar ouro, caralho. Ele chamava de Levi's porque ele botava ouro no bolso. Ele chama do que ele quiser. Exatamente. Ah, então é o poder do dinheiro. Mas é o dinheiro que move o mundo, amigo. É o dinheiro não, que não, move não, o mundo. Não, mas peraí. Ketchup e classia. Ah, então, ó, tem uma parada... Ketchup e classia, fodeu. Deixa eu falar. Algumas vezes a gente faz isso que a gente reclama sem perceber que está fazendo. Por exemplo? Tipo? A gente não fala Harry VIII, a gente fala Henrique VIII. Porque zoaram a nossa cabeça. Pois é. Mexeram com a nossa cabeça. A gente não fala Exalta Samba, a gente fala Exalta. Exalta. Quem fala Exalta, fala Face também. Fala Zap. Porra, Face é uma parada que me irrita profundamente, cara. Ué, gente, mas vai falar o quê? O brasileiro, abrevia tudo. Zap, Face, Insta. E o paulista abrevia mais ainda, abrevia, né? Abrevia abreviação. É. Vamos entrar no Fê. Aí corta a cena, tá um cara sentado lá atrás levantando e falando o quê? Não vai não. Gente, eu não tô nada contra paulista. Eu tenho vários amigos que são. Mas... Sou casada com um, né? Inclusive tipo... marido. Não, é paranaense. É paranaense. É verdade, eu esqueço. Mas ó, sabe por quê? Porque ninguém é obrigado a saber que Henry se fala dessa forma, né? Aqui no Brasil não se pronuncia o H em português. Não, pode fazer que nem fez com o País Basco. Ah. O País Basco na Espanha se escreve com V e é País Vasco. Só que se você fala tá Vasco, né? Sério? Sério. Seria daí Vasco da Gama? Não sei, estou perguntando. E aí... Não sei. É uma pergunta séria. E aí, Vasco da Gama. Quando veio pro Brasil ou pra Portugal, não sei, eles botaram um B. Então a gente poderia falar Harry com um R. Então, mas aí você tá traduzindo de qualquer forma. Não tá traduzindo. Tá mudando o nome. E Tiago, que é James e Giacomo? E João, que é Ivan? Hein? O quê? Hã? É, João é Ivan em russo. Caraca. Porque J é o I, né? Tu tem família russa? Como é que tu sabe das coisas da Rússia? É, porque é Fernando Russell. Nossa, mano. Nascido em Russas, Ceará. Ivan, Johan e João. É, Johan eu consigo ver. Gente, nome é uma loucura. O Jota tem som de I, né? Vocês sabem. Sim, lá tem som de I. Iová, Iová. Sonja já virou Sônia. Na verdade é Sônia. Só que aqui virou Sonja. Tudo errado. Por quê? Não traduziram. Ei, não traduziram, a gente tá chamando o nome errado. Ô, gente. Sonja. Me desculpa, mas tem muitos nomes que lá fora eu acho lindo e chegou na forma brasileira, fica uma merda. É, tem vários. Tipo, Xavier é um deles. Xavier. Xavier é o pior. Lá fora é Javier. Olha que lindo. Javier, ou então Xavier. Olha que nome maneiro. Xavier. Aí você controla a mente de todo mundo, quando ele começa a sangrar pelo nariz, e é foda. Aí você chega no Brasil com o meu nome. Xavier. Até muda a forma de falar o nome. Xavier. Não. Xavier. Xavier. Mas lá na Galícia, no galego, aí é Xavier. Xavier. Xavier. É, aí é zoado. Xavier. Aí já esmerdalhou. A Galícia esmerdalha tudo também. Porque é perto de Portugal, é muito perto de Portugal. É o portunhol original, né? True. É o verdadeiro. É o portunhol true. Xavier. Mas é porque em inglês, Xavier é com X, assim como no português. Uhum. Em espanhol, é Javier, é com J. Sim. Não, mas peraí, João. João, aqui é João, nos Estados Unidos é John. É Juan. Na Espanha. E do Juan. Juan. Olha que mais bonito. É, mas na Galícia é Juan. Juan. A Galícia é verdade. E na Itália é Giuseppe. Não, Giuseppe é José. Ah, Giuseppe é José? Então como é que é João na Itália? João na Itália, não sei. Giuano? É, só falar com a mão, com o dedo junto. João. Giuano. Giuane, deve ser Giuane. Você fala qualquer coisa Giuane. Com o dedo junto. Como é que era o nome do Papa João Paulo II? Era Giacomo, não era? É Giovanni Paulo. Giovanni! Gente, João Giovanni, que João lindo. João é Giovanni. Giovanni, não é maravilhoso? Lindo, Giovanni. Giovanni. É melhor ver. Apaga, aqui, Giovanni, apaga. Aqui virou João. E na Galícia é João. João. Meu nome é João. Por que a Galícia entrou nessa história agora? A Galícia virou, né? Meu nome é João. João. Somos João Xavier. João que vira João, né? Vira João. João. O quê? João vira João. Aonde? Na abreviação paulista. Ah, João, João. Todo mundo louco. Oba, tá todo mundo louco. Oba. Tem uma parada aí, é um erro conceitual. Brasileiro. Brasileiro, originalmente, não é o cara que nasceu no Brasil, sabia? Ah, não? Aí é o quê? Brasileiro é o que transporta para o Brasil. Ah, é? Porque, olha, quem transporta carga é cargueiro. Quem transportava escravos, né, era negreiro. Quem transporta petróleo é petroleiro. E quem transporta para o Brasil é brasileiro. Pode ver aqui. Era para ser pauleiro, né? Pode se você pensar bem. Era para ser pauleiro. Se você pegar em francês, a gente é brasilien. Brasilien. É? E o certo seria brasiliano. Brasiliano. Nós seríamos brasilianos e não brasileiros. Ô, Tucano, tu é linguista? Brasileiros marcianos, né? Tu é linguista? Não, eu só tenho bastante tempo vago. Muito tempo na chapa pra pensar. Ele fica lá na chapa. Brasileiro não tá certo. Caraca, é brasiliano. Brasiliano. E por que não brasiliense? Que é de Brasília. Brasiliense é o Marco Gomes. Neto de senador, né? Então é a seleção brasiliana. O nome do nosso amigo Lierson é Filho da Mentira? É. É isso aí. De onde veio isso, gente? Porque Lier, Liar, Lierson, entendeu? É filho do mentiroso? É. Caraca, Liar Son. É, o demônio é o filho não, da mentira. Não, não, o demônio não é assim que se escreve. Não é Liar. Ah, cara, deixa. Tá legal. Deixa o cara ser o filho da mentira. Cara chato. Coitado. Pensei que vocês estavam realmente... O cara que se chama Alex André e fala que é Alexandre, tá criticando o filho da mentira. Quem é Alex André? Quem é Alex André? Que mentira. Quem é Jair? Que mentira. Eu não escuto, eu só escuto que eu participo. Gente, eu quero aproveitar esse espaço e a grande sapiência do nosso amigo Tucano pra perguntar um negócio que o senhor K acabou de levantar. Afinal, o demônio é o pai da mentira ou o filho da mentira, ou a inveja é a mãe da mentira? Tem todo um organograma aí familiar que eu queria esclarecer pra esse Brasil. Obrigado. O demônio é o pai da mentira, não é o filho da mentira. Se isso. Você falar que o demônio é filho da mentira, você tá falando que Deus é mentiroso. E aí você tá complicado. Puta merda. Deus é pai do demônio? Não, não é pai do demônio, gente. É sim, ele criou tudo, não, inclusive mas, o demônio. Mas se você falar pai, ah, pai, pai, é Jesus. Não é? No cristianismo. Não, Jesus não é filho de Deus. Jesus é trindade. Ih. Ele é Deus e... Não, Jesus não. É filho de Deus. Mas ele depende. É Deus também. Ele é Deus, assim tem, como Espírito Santo. Tem umas interpretações diferentes. Né? A forma carnal é filho, mas a forma espiritual não é. Porque Deus é uma trindade, filho. Gente. Pai, filho e Espírito Santo, mas é uma coisa só. Você, porque ele é o filho de Deus. A Igreja Universal... É assim, para as pessoas na época, um monte de gente só sabia cagar e fuder, você tem que explicar de alguma forma. Até então... hoje, muita gente tá cagando. Inclusive, as pessoas mais, ou na verdade, as pessoas menos envolvidas, elas cagavam e fudiam ao mesmo tempo. Que nojo. O que criava certas proteções, não é verdade? Exatamente, é. Uma boa parte da capacidade imunológica humana advém dessa época. Nós devemos muito a essas pessoas. Gente, até hoje se pare cagando. Caralho! Aí a gente tá no território sensível. Então a humanidade não mudou muito. Estela acorda boa e acabou de pousar uma pomba. Não, gente, pode fazer uma lavagem antes, mas não, nego, não. Peraí, gente. Que a natureba não faz. Deixa eu ver se eu entendi. Eu também quero entender. Eu quero levantar uma hipótese aqui. Ah. Hipótese. É o ambiente. Olha, tô com a tesoura pronta aqui pra cortar esse programa. Vamos lá. Meu Deus, eu também não sabia. É um hospital. A mulher está ali. Eu imagino, não sei como é que seja essa situação, mas eu imagino que haja uma maca e tal, etc. Né? Se ela quiser a máquina ginecológica para facilitar a expulsão do feto. E aí, força, força, força, força. Não é um feto, cara, é um bebê. Não é um bebê, aborto. Nós estamos falando de aborto. Não. Porque enquanto está dentro, é feto. Não é feto, sou especialista. Não, claro que não. Então, enfim. Talvez feto seja até um determinado momento, eu não me lembro bem. Enfim. Até um determinado momento, é. Aí, né, papai nasce, aí, aqui está o seu bebê. Aí, opa, peraí. Aí segura mais um pouquinho e fala, aqui está o seu cocô. É isso? Não. Caga ao mesmo tempo que está parindo. Aí eu conheço muita gente que nasceu comendo cocô. Gente. Conheço. Caralho, que gente. Isso? Conheço várias pessoas que falam, minha mãe falou que eu comi merda quando eu nasci. Estou lendo aqui que o senhor K está certo, viu? O quê? Eu preferia imaginar que era o feto passar a ser recém-nascido depois que sai do... É? Após o parto, o feto passa a ser, então, considerado um recém-nascido. É. Só um segundo. Obrigado às aulas de direito. O direito civil diz que só existe direito após... Quer dizer, tem vertentes, enfim. Mas dizem que você o bebê só passa a ser um cidadão após o nascimento. Até então, ele é um feto. Sobre a questão de fezes no momento do nascimento do ser humano, o que acontece? Em casos de parto normal, a mulher que tem que fazer força... Ele fala, parabéns, você conseguiu... E não fez lavagem. Seu neném nasceu perfeito e você fez um belíssimo tolete. Olha que maravilha, vamos tirar uma foto disso também. Isso. Porra. Eu não sabia disso. Como você vai me dizer que o neném sai e leva uma cagada na nuca? Assim? Sai tudo junto, gente. Tô passada. Gente, tem muita gente que se caga. Mas por isso tem que fazer a lavagem antes. Se não dá tempo de fazer a lavagem, aí corre o risco. Mas aí como é que faz? O neném tá saindo. Eu não sei se o neném sai com o rostinho pra cima ou pra baixo. Porque se for com o rostinho pra baixo, o neném vai comer merda. Nasce comendo merda, gente. Tem gente que nasce comendo merda. Tem gente que já nasce comendo merda, engolindo merda. Tem gente que passa a vida comendo merda. Tem gente que nunca perde esse hábito. Não, tem gente que passa a vida falando merda, cuspindo merda. Que é muito pior que nascer comendo merda e falar merda da vida inteira. Eu vou até ali ver se o elevador social tá funcionando e já volto, tá? Tu canta desistindo. Eu só vou ver se o elevador social tá funcionando. Gente, eu tô repensando ter filho. Mas parto não precisa ser paranormal, pode ser. Aí você entrou num campo minado. Aí a corda banda pousou um urubu na corda banda. Funcionou. Agora eu queria falar desse assunto. Parto na banheira de plástico do Patinhos. Transparente. Pra todo mundo ver, chama a família, bota todo mundo no banheiro. Inclusive o labrador. Isso, o labrador tem que ter, claro. Se chama Mel. Esse papo é da merda. Peraí que eu vou ver se o elevador do Tucano tá funcionando. Vocês querem um assunto mais light? Por favor. Comer placenta? Comer placenta, pode falar, gente. E aí, placenta? Pode, tem gente que come placenta. É normal, normalérrimo. Com ou sem ketchup? E por quê? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.